estás assentado. Trono sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Street.